Muito bem. Aí o Trairi, né? Trairi, grande Réveillon, dia 31. Dia 31, grande Réveillon. Começando na cidade. Às vezes tem essas grandes festas na cidade assim, sapato no roubo, vai faltar água pra gente beber. Eu não vou porque vai faltar comida, não vai faltar nada. Lá não vai faltar nada e nem o calor humano, porque o povo do Trairi é muito hospitaleiro e nós vamos fazer o Réveillon da Paz. É o que nós queremos para o Trairi, é paz. O que nós queremos para o Trairi é saúde. Queremos águas. Problema de água está no Nordeste, está no Ceará, está em todos os municípios. Mas lá nós ainda estamos sobrevivendo. E se depender do prefeito, do governo do Estado, não vai faltar água. E também o governo do Estado, se tem ajudado o Trairi? O governo do Estado, ele há 15 dias foi lá e inaugurou uma escola profissionalizante, uma escola técnica. Moderna, né? Moderna, que hoje já tem 293 alunos. E naquela oportunidade ele assinou a ordem de serviço da água e do esgoto de Frecheiras. Você vê como é interessante. Uma praia belíssima de Frecheira ainda não tem essa infraestrutura. Então ele assinou esse convênio na ordem de 9 milhões e 800. E na oportunidade também, ele veio para Limões. Porque a sede de Trairi é alimentada, a sua fonte de água, por uma lagoa que está entrando em colapso. Então existe um projeto, você vê como é interessante, de 2002, um projeto de um açude a 20 quilômetros da sede, de 58 milhões de metros cúbicos, com adutor, projeto pronto, nunca ninguém executou. E esse projeto é o que resolveria em definitivo o problema de abastecimento da nossa cidade, e ele nos garantiu dar esse presente para 2014. Doutor Noronha, muito obrigado. Aí o prefeito do Trairi convidando todo mundo para o Réveillon.